diziam ovelhas. Eu sei, enganam e roubam dinheiro das mesmas. Também sei. A fé depende daquilo que tu carrega na cabeça. Filhos da puta montam nas costas dos fiéis. Empresa, eles dizem que sou louco. Me divido com a ideia, tenho dom. Liberta alguns lúcidos da plateia, cantando até o sol raiar e lutando a favor do bem. Para que os lúcidos hipócritas se tornem loucos também. O sistema quer que você, irmão, seja regrado. Respeite o jornal elitista e julgue o favelado. Os verdadeiros bandidos estão de terno, farda e gravata. Eles vêm da elite, vulgaristocratas, olhos pretos, irmãos. Ainda são açoitados, senhores de engenho, racistas, trabalho escravos. Os nossos vão produzindo sonhos frustrados. Nascemos para ser livres, observe os pássaros. O dom é dado a quem merece, não pela cor. Subestimado eu também fui, mas Deus abençoou. O futuro é nós quem faz, nego. Carregue no peito que vence a guerra. One love, one love. Parei pra pensar que na vida é constante. Vários levante, veja adiante. Eu fico distante, assim como Gandhi. Sangue, gangue, treta é mato. Perde no asfalto, briso no mato. Mangue, no bang, revanche das gangues. Parça no volante, é rasta, raça bruta. Luto enquanto vida tem. Será julgado sim quem fez o mal, quem fez o bem. Cuidado em que o rap vem pra trazer liberdade. A mente organizada muda a massa, essa é a chave. Cara de grade, bonde pesado, estamos formados na cena. É alvo de enquadro, foco a missão, luto com os irmãos na arena. Selva de concreto é louca, se vacilar você paga pra ver. A maldade que segue os irmãos, mas sei que o amor ele pode vencer. Guerrilha MMC lá do leste de Sampa, é nós na guerra. Transmitir mensagem positiva pra todas as pessoas que vivem na terra. O objetivo é revolução, se não bota fé. Me erra, sabedoria adquiri na rua. Por onde andei, a ideia conserta. Uma vida talvez é curada, sofrendo há tempo sem ouvir ninguém. A safari não perde a batalha, levanta a cabeça e vai mais além. Alimenta toda a sua força, eleve sua alma, Jesus é o rei. A luz forte que vem de Sião irá resgatar, amém. É muita informação, distração e alienação. Pelo amor de Deus, não entra nessa não. Quando se vê muita televisão, se esquece da vida e até do próprio irmão. Não se permita idiotizar pela velocidade,